Pasta 11. Faixa 1. Encontro 9. Cologos e tupaias. O encontro 9 ocorre há 70 milhões de anos, ainda no tempo dos dinossauros e antes de começar para valer a diversificação dos mamíferos. Na verdade, mesmo as flores mal haviam começado a florescer. As plantas floríferas, embora diversas, até então haviam ficado restritas a habitats perturbados, como os que eram arrasados pelo fogo ou tinham as raízes arrancadas por dinossauros elefantinos. Mas foram evoluindo gradualmente, e agora incluíam diversas árvores altas formadoras do dossel, teto da mata, bem como plantas arbustivas de subdossel. O Concestral 9, algo próximo do nosso 10º milionésimo ascendente, é o ancestral que temos em comum com dois grupos de mamíferos semelhantes aos esquilos. Bem, na verdade, um deles lembra os esquilos e outro parece mais um esquilo voador. Refiro-me às 18 espécies de tupaias e às duas espécies de colugos ou lêmures voadores, todas do Sudeste Asiático. As tupaias são bem parecidas entre si e pertencem à família dos tupaídeos. A maioria vive como os esquilos em árvores, e algumas espécies se parecem com os esquilos até no detalhe da cauda longa e felpuda. Mas é uma semelhança superficial. Os esquilos são roedores, as tupaias não. E o que elas são? Em parte é disso que tratará o conto a seguir. Serão musaranhos, como sugere o nome comum pelo qual também são chamadas, musaranhos arborícolas? Serão primatas, como por muito tempo julgaram certas autoridades? Ou serão alguma coisa totalmente diferente? A solução pragmática foi classificá-las em uma ordem própria, sem situá-las com precisão. Os escandetias, do latim escandere, trepar. Mas como estamos à procura de pontos para o concestral, não podemos evitar o problema assim tão facilmente. O conto do Cologo traz minha justificação ou pedido de desculpa para a solução que adotei, unir os Cologos e as tupaias antes de eles se juntarem à nossa peregrinação. Por muito tempo, os Cologos foram conhecidos como lêmures voadores, o que é um convite à réplica snob. Eles não voam, nem são lêmures. Dados recentes indicam que eles são mais próximos dos lêmures do que até mesmo os responsáveis pelo erro de nomenclatura pensavam. E embora não tenham um voo propulsionado como os morcegos e as aves, são peritos em planar. As duas espécies, Cynocephalus volans, o colugo das Filipinas, e Cy variegatus, o colugo malaio, têm uma ordem só para si, Dermoptera, significa asas de pele. Como os esquilos voadores da América e Eurásia, os esquilos voadores de cauda escamosa da África, mais remotamente aparentados, e os planadores marsupiais da Austrália e Nova Guiné, os cologos têm uma única membrana larga, o patágio, que funciona mais ou menos como um paraquedas controlador. Diferentemente dos outros planadores, o patágio do cologo abrange a cauda além dos membros e se estende até a ponta dos dedos nas quatro patas. Além disso, os cologos, com sua envergadura de 70 centímetros, são maiores do que todos os outros planadores. Podem planar por mais de 70 metros através da floresta à noite para alcançar uma árvore distante sem perder altura. O fato de o patágio estender-se até a ponta da cauda e dos dedos das quatro patas sugere que os cologos têm um modo de vida mais ligado ao voo planado do que os outros mamíferos planadores. E, com efeito, eles são bem ineptos no chão. No ar, eles mais do que compensam essa falta de jeito com seus enormes paraquedas que lhe dão a liberdade de mover-se velozmente por grandes áreas da floresta. Isso requer boa visão estereoscópica para orientar-se bem à noite em direção a uma árvore visada, evitando colisões fatais e fazer uma aterrissagem precisa. Para tanto, possuem grandes olhos estereoscópicos excelentes para a visão noturna. Os cologos e as tupaias têm sistemas reprodutivos incomuns, mas em direções bem diferentes. Os cologos lembram os marsupiais, por sua cria nasce cedo no desenvolvimento embriônico. A mãe, que não tem bolsa marsupial, serve-se do patágio. A região caudal do patágio dobra-se para a frente e forma uma bolsa improvisada na qual se acomoda o filhote, em geral único. A mãe costuma pendurar-se de cabeça para baixo nos galhos como uma preguiça e, nessa posição, o patágio faz lembrar uma rede de dormir para o bebê. parece agradável essa vida de bebê colugo espiando por sobre a borda de uma rede quentinha e macia. Já o bebê tupaia é o que talvez receba menos cuidados maternos entre todas as crias de mamíferos. A mãe tupaia, pelo menos em várias das espécies, tem dois ninhos, num dos quais ela própria vive, deixando no outro seus bebês. Ela os visita apenas para alimentá-los e pelo menor tempo possível, entre 5 e 10 minutos. Além disso, essas breves visitas ocorrem uma vez a cada 48 horas. Entre uma visita e outra, sem mãe para mantê-las aquecidas como qualquer outro bebê mamífero teria, as pequenas tupaias precisam obter calor do alimento. E para esse fim, o leite da mãe é excepcionalmente rico. As afinidades das tupaias e colugos entre si e com o resto dos mamíferos estão sujeitas a controvérsias e incertezas. Esse próprio fato encerra uma lição, a lição de O Conto do Colugo.